Paulo Web 6, Torre Web 6700, tá com 8-3 a bola, 3 horas e 40 no meio, até com fins plantados. Mestre 700, autorizado táxi, reporte no ponto de espera quando pronto. Ajuste no 012. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera, 012, Mestre 700. Jet 6700, livre alinhar e decolar, pista no zero, vento no 90 graus com 0,6 dúzia nós. Informo pista molhada. Além de cola, gente, pista molhada, 6700. Objeto 6709, corrigindo 00, decola o 07, controle 19.8. Controle 6098, obrigado, bom dia. Para o táxi Web 6749, com 91 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com fins. 00 da Elbrez 6700. Para decolagem, ajuste no 012. Ajuste no 012, tem livre táxi até o ponto de espera, Web 6749. Bom dia. Mande-se do ponto de espera, pronto para decolagem, web 6749. 49, livre alinhar e decolar, pistão no zero, pista molhada, vento no 90 graus com 1 no 0 nós. O ajuste permanece no 0 no 2. Livre alinhar e decolar, web 6749, pista 1 no 0. Confirmando o POB, 91? 91. Sente. Para informação, a intensidade agora é de 1 no meia dúzia nós, variando de 10 nós a 1 no 7 nós. A direção permanece 190. Ok, obrigado. Jet 6700, chame agora Recife, 1288, 1264. Recife, 1288, 1264, obrigado, bom dia, 6700. Bom dia. E 749, decola de Salvador, ao Suno 2, chama o controle, 119, decimal 8. Controle, 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 6749, passa 2.200. 9, suba 340, gole transição Gonza. Sobe ao 340, web 6749. Bom dia, Brasília, Controle, possibilidade do 6749 voar direto Gonza? Aguarde autorização Gonza 6749. Aguardando. Obrigado. Mais autorizado, Gonza. Autorizado, Gonza. Obrigado. Chame Recife agora, 1288, 1264. 288, 1264, Recife, web 6749.

Brasília, número 713, procedimento 2003, neste momento, bom dia. Azul 4007 Brasília, 126, decimal 55, alterna 124, decimal 25.